Nossa Senhora, estenda teu manto, acolha o nosso pedido no despertar deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, fruto do amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o desejo de Deus, o amor, a palavra, conhecimento da Sagrada Escritura e principalmente, Divino Espírito Santo, vivê-la plenamente em nossas vidas. Senhor, nas Sagradas Escrituras encontramos os teus arcanjos, teus imediatos portadores de boa nova, da cura, de proteção. E a eles recorremos. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, nesta manhã, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura dos males do corpo e da alma. Arcanjo Rafael, guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Que o vosso raio curativo esteja em meu lar, meus filhos, familiares, no trabalho que executo com as pessoas com quem convivo diariamente. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião, guerreiro, defendei-me com vossa espada e protegei-me com vosso escudo. Não permita que o mal me atinja. Arcanjo Miguel, protegei-me contra os assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer atos de violência. Livrai-me das pessoas negativas e invejosas. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, da palavra de Deus, das mudanças, da sabedoria, da inteligência. Arcanjo da Anunciação, trazei-me a palavra de Deus e que ela permaneça em meu pensar e meu agir. Arcanjo Gabriel, fazei com que eu também seja um mensageiro dos preceitos e mandamentos do Senhor por palavras de bondade, solidariedade, principalmente pelo meu testemunho de vida. Arcanjos de Deus, acompanhai-me neste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus nesta manhã, o Pai, Filho e Espírito Santo. Fazei da palavra de Deus uma cartilha de oração. Amém. Momento de reflexão. A música que você gosta. 104,9 FM. A rádio que é nossa. 6 horas. Começa agora o programa União e Renovação por Santa Carmen. Para a prefeita doutora Cristiane, vice Maroca. Nossa caminhada é dura. Requer dedicação, transpiração e paixão pela mudança. Tudo isso vale a pena. Quando imaginamos um universo de mudanças, onde muito além de ideologias e achismos, conhecemos de perto o povo. Conhecemos de perto suas mazelas. Percebemos que por trás de muita conversa bonita, falso patriotismo. Existem pessoas que precisam de muito pouco para se sentirem felizes. Muitas vezes, apenas um abraço. Temos observado como é importante ajudar os pequenos produtores, aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento, ainda compartilhar sua produção com todos seus munícipes. Apesar da simplicidade, o povo de Santa Carmen é capaz de produzir fartura, de comida boa, barata, livre de defensivos maliciosos à saúde. Dá para sermos prósperos, sem perdermos a identidade da simplicidade, que é nosso real DNA. Igual de nós, confie nas nossas propostas, confie nas pessoas, que eu tenho certeza absoluta e garanto para o povo de Santa Carmem que eu jamais vou trair o voto que eu vou receber junto com a senhora. Eu vou trabalhando em defesa do município, em defesa do progresso, do desenvolvimento de Santa Casa, em defesa do trabalhador e de todas as pessoas que moram aqui em Santa Casa, em defesa do produtor rural, em defesa do trabalhador na agricultura familiar. Isso ninguém se engana comigo, que eu vou defender todo mundo. Porque... a estrutura já para começar a vida dele. Mas nós precisamos de pessoas no município para vender essa produção. Porque a venda das hortaliças, dos produtos que são produzidos lá na agricultura familiar, é para pessoas. E quem compra, se nós não tivermos pessoas? Então, é um conjunto. E esse conjunto precisa ser fortalecido. Só tivemos administrações que olham para os seus próprios umbigos, que olham para os seus próprios interesses, que olham para os grandes, para os poderosos. E isso impede o desenvolvimento desse município. É preciso que a população, que é quem tem o poder de fazer a mudança, que é quem tem o voto, o título de eleitor, que é a maioria, que são pessoas humildes, mais pobres, trabalhadoras, que precisam de oportunidade de ter um pedaço de terra. E nós faremos a reforma agrária. Presidente Lula, Maroca, vai realizar esse nosso sonho de tantos anos. Deus que Deus. Vamos fazer uma município. Juntos iremos vencer. Juntos iremos mostrar que Santa Carmem é grande e que pode ser ainda maior, com união. A união entre grandes e pequenos, entre o campo e a cidade. União das raças, entre ricos e pobres. A união entre os gêneros. No governo de doutora Cristiane e Maroca, ninguém será esquecido, ninguém ficará para trás. É você, eleitor, somente você, que pode mudar a história de Santa Carmem. Temos dois caminhos e apenas um vai levar a mudança que tanto sonhamos. Apenas um vai levar Santa Carmem ao lugar de destaque que merece. Doutora Cristiane precisa de apenas uma oportunidade para mostrar que juntos podemos vencer a desigualdade, o favorecimento apenas dos ricos e o esquecimento dos pobres. É você, eleitor, que pode escrever as próximas páginas da história de nosso município. Meu voto é 13, minha esperança é 13, a mudança é 13, Cristiane é 13. Por isso, não se esqueça, dia 6 de outubro, vote 13, vote na esperança, vote. Prefeita Doutora Cristiane, Vice Maroca. Olá, amigos e amigas de Santa Carmem. Hoje trazemos para vocês as propostas de Pablo Bortolas, candidato a prefeito, e Cutia, nosso vice. Com apoio do atual prefeito Rodrigo Frantz, Pablo e Cutia estão prontos para continuar o progresso da nossa cidade e hoje vamos falar sobre dois temas fundamentais: agricultura familiar e educação. A agricultura familiar é a base de muitas famílias aqui em Santa Carmem. E sabemos que os pequenos produtores precisam de apoio para crescer e prosperar. Por isso, uma das nossas propostas é criar um planejamento estratégico que vai atender os produtores com praturas mecanizadas através de associações de pequenos produtores para facilitar o preparo da terra, o plantio e a sua colheita. E não é só isso, Pablo. Vamos garantir também assistência técnica especializada através de parcerias com institutos Empaer, Embrapa, Senar, para que nossos agricultores recebam o suporte necessário e desenvolvam suas atividades de forma mais eficiente. Outro ponto importante é a ampliação da Lei Porteira Adentro, abrangendo ainda mais pequenos produtores, que vai ajudar na manutenção das estradas rurais, garantindo que tenham facilidade para acessar serviços públicos com maquinários. Nosso compromisso também inclui a manutenção do viveiro de mudas, que será ampliado para fornecer mais variedades e qualidades aos nossos pequenos produtores. Tudo isso para fortalecer a agricultura familiar e garantir mais renda e desenvolvimento para as famílias que vivem no campo. Com o apoio de Rodrigo Frantz, vamos continuar esse trabalho, que já está transformando Santa Carmem. E na educação, as propostas de Pablo e Cutia também fazem a diferença para nossos alunos, professores e servidores. Sabemos que a educação é o alicerce do nosso futuro. Por isso, vamos construir mais salas de aula na Escola Municipal Silvino Damião Preve, garantindo que os alunos tenham um ambiente adequado e confortável para aprender. Além disso, quero construir um espaço de convivência para o recreio das crianças, um lugar onde elas possam interagir e se divertir com segurança. E não vamos esquecer dos nossos professores e servidores. E tem mais, vamos instalar um aquecedor na piscina da escola, permitindo que os alunos possam aproveitar as atividades de natação durante todo o ano. É mais saúde e qualidade de vida para nossas crianças. Com o apoio do prefeito Rodrigo Frantz, Pablo Bortolas e Cutia estão prontos para continuar esse trabalho e fazer Santa Carmen avançar ainda mais. Mais apoio à agricultura familiar, mais educação de qualidade. No dia da eleição, vote 22, vote Pablo Bortolas e Cutia. É isso aí, meus amigos. No dia da eleição, conto com o seu voto. Vamos juntos fazer uma Santa Carmen ainda melhor. Somos 22. Com o apoio de vocês, vamos continuar esse trabalho de crescimento e desenvolvimento para a nossa cidade. Pablo Bortolas e Cutia, número 22. Com o apoio do prefeito Rodrigo, por uma Santa Carmen com mais oportunidades no campo e na educação. Vamos juntos, rumo à vitória. Quando o povo quer, não tem jeito. O povo já decide, o Pablo é o nosso prefeito. Quando o povo quer, é assim. Quando o povo quer, não tem jeito. O povo já decide, o Pablo é o nosso prefeito. Santa Carmen já conhece e quer continuação. Não vamos voltar atrás, Pablo é a direção. E vice vem o Cutia, esse sabemos que faz. 22 é o voto certo, pois Santa Carmen quer mais. E o 22 tá confirmado. O 22 bate em meu peito. E o 22 é a voz do povo. Pablo Bortolas é o prefeito. E o 22 tá confirmado. E o 22 bate em meu peito. E o 22 é a voz do povo. Pablo é o nosso prefeito. Santa Carmen não pode parar. Por isso é Pablo 22. Quando o povo quer, assim. Quando o povo quer, não tem jeito. O povo já decide, o Pablo é o nosso prefeito. Quando o povo quer, assim. Quando o povo quer, não tem jeito. O povo já decide, o Pablo Bortolas é o prefeito. Tem capacidade e a cidade aprovando. Esse sim é gente nossa, nos conquistou trabalhando. Por isso tá decidido, voto com o peito aberto. 22 é Santa Carmen no caminho certo. E o 22 tá confirmado. E o 22 bate em meu peito. E o 22 é a voz do povo. Pablo é o nosso prefeito. E o 22 tá confirmado. E o 22 bate em meu peito. E o 22 é a voz do povo. Pablo é o nosso prefeito. E o 22 tá confirmado. E o 22 bate em meu peito. E o 22 é a voz do povo. Pablo Bortolas é o prefeito. E o 22 tá confirmado. E o 22 bate em meu peito. E o 22 é a voz do povo. Pablo é o nosso prefeito. 6:10. A cidade inteira tá curtindo. Voltamos a apresentar Sertão Caboclo. Sertão Caboclo. Este é o Sertão Caboclo e é por aqui que a música sertaneja passa, levando para você os grandes clássicos da viola. É uma moda melhor que a outra. Mas além do modão caipira, a gente tem também aquela sequência romântica apaixonada. Começando por Marcelo Aguiar, Não Dá Pra Fazer Amor Sem Ter Você. Uma viagem no mundo da música sertaneja. Sertão Caboclo. De repente foi saindo dos meus braços. Foi embora sem dizer porquê e pra onde. Fez a minha fantasia o meu fracasso. E quebrou meu coração em mil pedaços.